Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para nerd. Ou no caso da Sarah, que não tem as bolas. Que não tem as bolas, justamente. A gente não pode presumir esse tipo de coisa hoje em dia. Realmente, muito justo. É, no caso da Sarah, dá pra presumir sim. Ela é menina. Menina nascida, criada. Tudo bem. Não que se complique, não, se, não se complique. Não, tudo bem que ainda não tá gravando, mas. A gente já conhece as vertentes sociológicas, políticas e sexuais da Sarah. Não tem problema com isso, não. Eu vou ser sincero com vocês. Ela é biologicamente menina. Cara, uma sacanagem com questão de velho e televisão. É o fim da picada de eu ter que descambar pra casa da minha mãe, que o pensador sabe que eu moro em Niterói e minha mãe mora no Rio, ou seja, é 2 horas de viagem pra ir, 2 horas de viagem pra voltar. Ou logo ali, se você perguntar pra um mineiro. É logo ali. Não, no caso de mineiro é que pertinho. É ali na esquina, é ali na esquina, ué. Pertinho. O logo ali é de baiano, de mineiro é aqui pertinho. É, aí fui lá, porque segundo ela a TV não estava funcionando, e o problema era que a TV, o aparelhinho de TV a cabo dela, da NET, ou sei lá de qual caralho, Sky, o que quer que seja, ela tá usando, tava com o cabo, o coaxial que liga a antena, desconectado. Só... Bastava ter posto a porra da mão nas costas do aparelhinho que ela ia ver que a porra do cara tava desconectado. Mas aí, a culpa é tua, cara. Como é que um cara que se intitula Nerd Master não fala pra ela justamente a frase de olha atrás pra ver se tá tudo ligado? Ela diria que está tudo ligado, porque ligado a minha estava, mãe, só tinha um cabo desencaixado. Essa pergunta não ia resolver. A minha mãe não tem esse nível de conhecimento para eu poder falar, já verificou os cabos? Que cabo? Só tem soldado aqui. Isso, nem cabo, nem sargento. Nunca estive no exército. Aqui não tem nem cabo, nem sargento, porra. Vem cá. O link tá lá no hub do Paranerd. Por que o short tá na vitrine, cara? Porque o Jorge ia participar, só que nos 45 do segundo tempo, o au-au dele passou mal e ele levou o au-au pro veterinário. Ah, tadinho. Nerd Macho, você tá bem, cara? Tô, amor. Por quê? Porque eu falo assim, cadê o link pra eu divulgar no meu grupo? Aí você fala, tá aí o link, aí eu divulgo no meu grupo. Eu disse que eu mandei logo... no grupo do Hub Multicultural. E acabei de pôr o link no grupo do Pensadores também. Que eu já tinha colocado antes, caraca! Tá então, fludando, foda-se! Fludando o meu grupo com teus links aí, cara. Essas pocilgas. Agora... E você apagou a minha, agora eu vou colocar de volta. Deixa eu ver. Que pariu. Caralho, parece dois malucos na calçada, um tentando desviar do outro até eles baterem de frente. Certo. Os dois velhinhos dos Muppets. Certo. É. Também. Bebê, como é que você tá? Eu tô bem. Que bom. Ô, Rafael, tu tinha uma pergunta pra Sarah, né? Fizeram um questionamento aqui a seu respeito, Sara. O pessoal tava perguntando aqui. Fizeram no sentido Rafael Dourado. Eu não fiz, não. O pessoal que levantou, eu comentei que não se deveria tomar nenhum tipo de pressuposto a respeito das pessoas nos dias de hoje. Tá? Que era o pessoal perguntando aí a respeito do... O que era? Qual foi o... Rafael Dourado, essa pessoa que se... Que se gosta de se misturar a rãs, frogs, sapos e outros anfíbios, ele perguntou se você é menina ou menine. Ah, não foi isso não. Eu comentei que não se podia deduzir isso sem perguntar pra pessoa. Não levantei o questionamento. E aí eu já disse que eu falei que não podia deduzir com ela e sei que ela é biologicamente menina. Eu sou menina. E aí eu insisti algumas vezes pra não ficar fazendo esse tipo de comentário quando você está com... Mas isso é só biologicamente, porque sociologicamente é outra história. É, aí o âmbito muda um pouco, mas é menina. Eu não sigo todos, tá, afins. É Lu, ela é Lu. Ai, para, credo. Eluíne. Não estamos no YouTube, não, né, Tamo? Acho que agora é ele. Está. Ele. Não, gente, eu não. Tá bom, eu não o bando de desajustado, dele. Eu posso começar essa merda? Pode. Pra começar a gravar agora? Muito bem, gravem. É, botem seus audácios pra gravar. Assim, eu respeito. Ou outros programas. Tipo, só, né, que eu falei mais brincando, mas eu respeito quem se identifica como nada e tudo ao mesmo tempo. Tá de boa. Tá de boa, mas eu é. Ou seja, você é um bagel, né? Exato, tem gente que se identifica com helicóptero, tudo bem, mas você eu... Tem gente que se identifica com helicóptero. Ô, Nerdmaster, desculpa agora, na seriedade, sou só eu, o Sara e Rafael, o áudio do Nerdmaster não tá meio zoado? O áudio do Nerdmaster tá meio zoado aqui na internet, mas no, na minha captação do Audacity vai ficar legal. Olha, o Morgo ali falou, o áudio falhou aqui na transmissão, amigo. Mas o Audacity tá gravando tudo. Ou seja, o que você tá dizendo é que você não se importa com a audiência ao vivo, é isso? Você não vai refazer o áudio pra ele. Ele tá tipo assim, ó. Ah, não quer. Ou então aquele meme. Ou aquele meme do quem, o sim e a porta. Ele também tá de jeito. Tá bom. Pode continuar. Obrigado. Eu ainda tô na abertura desta porra. Muito obrigado. Aí sobe trilha, desce trilha. Rafael, desmuta. Tô desmutado. Conhece a tradição? Não. De mandar o editor a merda, que nesse caso sou eu? Não. Já tinha ouvido isso no episódio algumas vezes, mas não sabia que se tratava disso. É uma tradição pra ver se essa porra dessa gravação não dá merda. A gente é manda tipo o editor se fuder. É tipo vai a merda do teatro, sabe? O quebra-perna. Quebra-perna, isso. Poxa vida, então, ao queridíssimo e amantíssimo editor deste episódio, vá a merda. Muito obrigado. Agora manda o Jones me mandar a merda. Caramba, agora você me complicou. Pera aí, acho que eu nunca falei palavrão com a voz deles. Vai a merda, você! Muito obrigado, também te amo. Muito bom. Isso tudo vai para os episódios erros. Foda-se. Sabe uma coisa, uma curiosidade? Eu já fiz uma sacanagem dessa com um colega animador meu que faz animação infantil. Uma vez ele fez uma graça, fez a voz do personagem dele falando um monte de palavrão num grupo privado de amigos e eu animei. Coloquei a personagem dele falando os palavrões. E posso usar isso como chantagem. Acabei de perceber que eu me expus ao mesmo risco, mas vamos lá. Não, como é que fala? Não mandando a merda com a mesma sinceridade que o Timothée Chalamet falou mal de teatro e balé, tá tudo de boa. Nossa, ainda teve essa. Tá aí, boa. Não, o cara pegou assim a indicação dele do Oscar e enfiou no tururu, assim, um chapeou. No tururu, né? Aí diz Elias que eu prefiro boa sorte e Deus te abençoe. Obrigado, Elias. Também te amo. Olha só. Eu sou apaixonado. Cala a boca. Não, eu vou ter que parar um segundo porque eu tenho que abrir a porta pra minha esposa. Pera um minuto, só um segundinho. Meu Deus, cala a boca, foi muito. É mole? Que merda, falta de respeito. Mas host de podcast é isso, cara. A gente tem que desrespeitar, cara. Foi muito do nada. Ah, eu adoro gravar com o Nerdmaster, cara. Ele tem um coração enorme. Até onde eu sei, não só o coração, hein? Ele é todo mundo. É, não, cara. Ele é um fofucho, cara. Nerdmaster é uma mistura entre um sofá e um furry, cara. Isso é o Nerdmaster. Acabei de perceber que isso pode soar esquisito também, porque não só enorme, pode ser de outra coisa, mas deixa quieto. Tudo bem, cara. Somos todos adultos aqui. Ele só vai ver isso depois que ele conferir na edição, né? Porra, e aí ele vai xingar. Nerdmaster, eu te detesto, cara. Eu te odeio, você é um merda. Eu venho gravar forçado com você, cara, porque eu não tenho perspectivas na vida. É um desastre pra mim estar na mesma sala online com você, cara. Puta que pariu, cara, como eu te odeio. Só queria dizer isso, mas é do fundo do coração, cara. Eu nunca me abri tanto assim com você, então toma, cara, é teu, receba. Hashtag receba todo o meu ódio por você. Pô, obrigado, cara. Rainha, você viu, né? Calma, deixa ela terminar de... Quebrei a menina. De ter o surto de risada, de risadas... Ô, oh, véi, já geriatrofóbicas. Já basta calar a boca, tô sincero, cala a boca. Essa porra vai pros erros, tá?